5 0 QNH no 022. 0 0 na publicidade, o azul 4 0 62. Salvador, muito boa noite, TAM 3152, gate 612, informação Bravo para autorização. TAM 3152, pronto, cópia. TAM 3152 para Maceió, autorizado nível 330, decolagem da pista 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju, controle Salvador 120.8, aciona 5533, TAM 3152. TAM 3152, autorizado 330, decola 590 por esquerda, Pucca, transição Caju, controle 208, na decola 5533. Correto, sim, para prospecto, chamamento, TAM 3152. 3152. Romo 606, solo ao 53, táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05, 605. Salvador, boa noite, o TAM 3891, no centro da Bravo, vai seguir no 60, perdeu contato com o centro. Controle 35344, sentido aqui, passa 220 para o 170. 35344, ação, identificação, prossiga na chegada à Mari, desça para o nível 070, QNH 1022. 070, livre da restrição de velocidade? Afirmativo, 35344. Gente. Jotan 3891, acione identificação, prossegue na chegada Bonf, desça para o nível 060, QNH no 022. Trip 5344 autorizado por de Itape. Itape da presente. 344. Outro 062, desça para 2000 pés, QNH no 022. 2000 pés, no 022, 4062. Trip 5344, desça para o nível 050. 050, o 5344. Celeste, chegou 1974. Só mandou um voo ao F758. 1714, chame Torre Salvador em 1.8.6. 8.6, boa. Boa Web 5899, acione identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o nível 070, QNH no 022. 070, ficou com 1.022. Negativo, 1805, pronto, cópia. 1805 para Natal, autorizado nível 410, via Azul 10. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Zipar. Controle Salvador 120.8, aciona 5530, gol no 805. Como 805 correto, autorizado para o feedback de saneamento, chame para o táxi. Quatro, vetor ação para sequenciamento, curva esquerda para 040, limite localizador. Esquerda 040 com limite lock, 5344. Estimativa 3344, desça para 3.000 pés, o QNH no 022. Descendo para 3.000 pés, ciente do ajuste, 5344. Então 3891, desça para 4.000 pés, QNH no 022. 4.000, 022, 3.000, 3.000, 5.899, desça para nível 050 e reduza para 2209. 050, 2209. Azul 4062 autorizado, final ILS, sexo e pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado sinal da X-Ray, tomará estabilizado 4062. 714, solo ao 0300, taxa via Alfa, mantenha antes da taxa Juliette. Livro Alfa, antes da Juliette. 704. É 3891, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 245, o limite é a radial 300 de Salvador. Direita 245, limite é a radial 300 de Salvador, tá 3891. Trip 5344, direita proa 060 para interceptar o localizador. 060 para interceptar o lock, 5344. Patrulha de Salvador. Comandou, boa noite, boa noite, passei informação, bravo. Boa noite, com 896, acione identificação na chegada Mar e desça para o nível 060, QNH no 022. Identifica a chegada Mar e identifica 060, ou 1896. F-5899, vetor ação para sequenciamento, curva esquerda para o norte, o limite localizador. Ok, norte, limite norte. F-5344, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés e reportará estabilizado no lote, pistão no zero. 5344. Reporte pronto para decolagem, ajuste no 022. Azul 4062 estabilizado no final do X-Ray. Do 4062, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 18-6-4062, boa. T389, desça para 2000 pés, QNH no 022. 2000 no 022, T389. F5899, desça para 3000 pés, QNH no 022. 3000 no 022, vai. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4062, está avisado que o Saurex vai baixar e travado. Azul 4062, livre pouso, pistão no zero, vento 1,60 graus, 1,0 mais. Livre pouso não no zero, Azul 4062. F-5899, curva à direita, na Pro 040, limite localizador. 040, limite localizador. O 344, chame Torre, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 18-6, o trip. T91 na esquerda, prono 40, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 8-91, esquerda 1-40, reporte estabilizado, bloco da 389. Salvador, boa noite, 5344, trip. Trip 5344, mantém aproximação, reporte passando externo. Reportará. F-5899, curva direita pro 070, para interceptar o final ILS, X-Way, pistão no zero, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. 070, 2000, reporte estabilizado no F-5899. Gol no 805, condições de alinhar e iniciar assim que tiver a pista livre? Ali mantém aguardando a liberação da pista em instante. Azul 4062, solo 06, deslizando de dúvida possível a liberação da pista. E nesse táxi via Alfa, guardando instruções. Agilizando, liga e chama o solo, permanece em frequência, aguarda o sistema espacial. 0022, ajuste, valor de lanceira. 0.8 milhas afastado. Trip 5344, mantém aproximação, guarda pista livre. Não, você escuta. Goma 805, vento 150 graus, 129, livre decolagem. Dia. 899, chame torre, Salvador em 1, no 8, decimal 6. 18,6, obrigado. 2 autorizados. 4, 3 na alta. Azul 4062, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 4062. Torre, bom dia, está 3891, estabilizada no ILS da 1073. Então 3891, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Trip 5344, vento 150 graus, 129, livre pouso. Gente, livre pouso, 5344. Objeto 5899. Objeto 5899, mantém aproximação, guarde pista livre. Vai tocar. Goma 805, decola 07, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Boa noite, 208. Colado. Boa noite, 205, contato radar suba para nível 410 na saída Puca. Na PUC 5344, solo ao 09, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 4462 na Alfa, Azul 4062, visual com tráfego da TAM no Traverse Gate 612. Vai aguardar início do táxi, passagem do mesmo após ingresso via Juliette, pro Gate 08. Então 3891 no livre pouso, vento 150 graus, 109. Livre pouso, está 3891. 3891, solo aos 1-1, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3891. Webjet 5899, vento 150 graus, 10 nós, livre pouso 10. Livre pouso 10, Web 5899. Para o táxi com 1066, autônomo, alterna Aracaju, com 2 horas e 15 de autonomia. Então, 3152, táxi via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste no 022. Pátio Indy Alpha, ponto de espera, ajuste uma ponta, que legal no 022, está 3152. João 160 ou 805. 1805, chame centro Recife em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 12685, 12545. Boa noite. Boa noite. 35344, ingresso via Juliette, gate 01. Via Juliette, gate 01. São 3891 via Juliette, remota 13. Juliette, remota 13, 3891. Boa noite, uma vez, estamos localizando aí, Alessa. Boa noite, 196, chame Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, 196. São 3152, a linha decola sem parada? São 3152, a linha decola sem parada, vento 140 graus, 089. Salvador, boa noite, gol 896, final e elétrica feita, baixar a salada. Gol 896, mantenha aproximação, guarde pista 10 livre. Tráfego Airbus 320 da TAM já alinhando para iniciar a decolagem. Guarda pista livre, gol 896. meia da cabeceira. Mantenha aproximação, boa noite às meias. Oito, nove, meia, vento, 1, 5, 0 graus, 1, 2, nós, livre pouso, tipo no zero. Livre pouso no zero, boa noite, 9:30. Decola 1, 8, controle 1, 2, 0, decimal 8. 0, 8, tá, 3, 1, 5, 2, muito grato, uma boa noite. Boa noite. Controle de Salvador, boa noite, tá, 3, 1, 5, 2, passa 1.800 pés. Boa noite, tá, 3, 1, 5, 2, contato radar, suba para o nível 3, 3, 0, na saída Puca. Puca, nível 330, TAN 3152. Lomo 896, solo aos 19, táxi de Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, gate 04, voo no 896. Boa noite, 3170, chamado com Bravo. Boa noite, 3170, acione a identificação, prossiga na chegada da mar e desça para o nível 050, que legal no 022. 050, no 022, 3170.